gente ou não é? Cadê? Carnaval é uma de alegria, onde a gente navega. Aqui vão ter sua companhia nesse clima de verão. Sou mais um nessa folia, me abraça e me beija. Nessa festa só colhe magia quem tem paz no coração. Se me perdoa.